é de que? Eita, caralho, que mina esquisita. Eita, caralho, que mina esquisita. Quando toca batucada, ela dá uma sentada e quica. Quando toca batucada, ela dá uma sentada e quica. Ela senta aqui que ela raspa a baba em cima do chão. Ela senta aqui que ela raspa a baba em cima do chão. Ela senta aqui que ela raspa a baba em cima do chão. Ela raspa a raba, a raba em cima do chão. Ela senta aqui que ela raspa a raba em cima do chão. Ela senta aqui que ela raspa a raba em cima do chão. Ela senta aqui que ela raspa a raba em cima do chão. Ela senta aqui que ela raspa a raba, a raba em cima do chão. Cada ela dá uma sentada e fica.